Bem, queridos, hoje dia 27 de setembro de 2015, vamos começar a nossa escola bíblica aqui com filosofia ministerial. Já oramos e vamos agora continuar profissão de fé. Nós já começamos e vamos a partir do terceiro ponto. Mais ministrações e todo esse material está no site www.vidanovaitabuna.com.br. Você pode ir lá, inclusive, deixar seus comentários. Vai ajudar muito na elaboração do nosso site, ok? Então, profissão de fé. Nós lemos já, começamos sobre a profissão de fé. E entendemos que a profissão de fé, ela tem pelo menos três partes básicas. A parte intelectual, nós sabemos, ou devemos pelo menos saber, aquilo que nós estamos professando. A Bíblia diz que nós devemos saber da resposta da nossa fé. Por isso, todo esse investimento nós fazemos em amadurecimento, conhecimento e aprofundamento bíblico, tanto de questões mais profundas quanto de questões mais simples. Um cuidado que eu tenho é que a gente esteja lendo a Bíblia, que a gente esteja levando nossas dúvidas para o discipulador, para o líder de núcleo, para mim, para que a gente possa efetivamente dizer: somos um povo que conhece a Bíblia. Não só conhecer a Bíblia, de ouvir falar, mas de ter experiência com ela. Amém? Então, primeiro o intelecto, que já vimos, que não vai ser o assunto de hoje. Depois, a emoção. Não é só uma questão de saber sobre Deus. É uma questão de disso tocar o nosso coração. A Bíblia, ela fala muito sobre as emoções de Deus. E é engraçado porque existem muitos teólogos sérios que acham que emoção é uma coisa mais que secundária, uma coisa desprezível. Era gente, você não tem que sentir nada, absolutamente nada. De fato, não tem que sentir nada para obedecer a Deus. Mas eu vejo o próprio Senhor Jesus dizendo assim, a Bíblia dizendo sobre o Senhor Jesus nos Evangelhos, por exemplo, que ele foi movido de íntima compaixão, que ele chorou. Então, como que a gente pode quase que demonizar a emoção quando o próprio Senhor Jesus mostra emoções ao nosso respeito? A gente lê o Velho Testamento, os profetas, Jeremias mesmo é um atestado das emoções de Deus. Você lê Jeremias, Lamentações, você vê claramente as emoções de Deus ali. Claro que são emoções mais altas que as nossas, mas a emoção, ela é como se fosse a manifestação humana do conhecimento. Então, um conhecimento intelectual que não toca nossas emoções, talvez ele só seja uma informação e não algo que de fato moveu-nos ou nos moveu, ok? Então, vimos sobre a emoção nessa manifestação de profissão de fé e vamos continuar hoje com a vontade, ok? 2.3a, vontade. Além do intelecto e das emoções, o verdadeiro cristianismo também envolve a vontade. Chamamos de vontade a faculdade que leva a pessoa a querer alguma coisa e se comprometer com aquilo que quer. É a capacidade de agir com intencionalidade definida. Ou seja, tenho falado aqui, e Deus me deu essa estratégia, falando a respeito da relação com Deus e da seriedade que deve ter com isso, e postei esses dias no WhatsApp da igreja, que nós não temos como amar a Deus mais do que amamos a oração. Ninguém ama a Deus mais do que ama orar. Ninguém ama a Deus mais do que ama ler a Bíblia. Ninguém ama a Deus mais do que crescer nele. É como se, como eu disse em outros casais, é como se eu dissesse, amo a minha esposa, só não gosto de estar com ela. Eu gosto dos favores que ela me faz, eu gosto das emoções que ela me proporciona, mas eu só não gosto de estar com ela. Que amor é esse? Se o próprio Jesus diz, aqueles que me amam têm os meus mandamentos e os obedecem. Esses são os que me amam. Como que eu vou ter os mandamentos dele se eu ignoro a palavra? Os que me amam são aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e me seguem. Esses são dignos de mim. Todas as vezes que você vê Jesus falando sobre o amor, ele fala sobre compromisso. Então não tem como a gente dizer que ama a Deus sem amar o irmão, por exemplo. Então, como que eu amo a Deus e não amo a igreja dele? Se a Bíblia diz que não tem como eu, se eu não amo ao irmão que vejo, como vou amar a Deus que não vejo? Então não existe isso de amar a Deus e não amar a sua igreja. Não existe isso de amar a Deus e não amar a sua palavra. Não existe isso de amar a Deus e não amar a oração. A medida do amor que você tem a Deus é a medida que você tem de amor à palavra, à oração, à sua causa, que é a igreja. Ok? É claro que a gente fosse botar, o que é que você ama mais, a igreja ou Deus? É uma pergunta um pouco capciosa. Um pouco capciosa. Não é uma pergunta que faz muito bem a quem é perguntado. Porque ele coloca em antagonismo a igreja e Deus. Quando que a igreja não é Deus, mas é o corpo dele. É que nem eu perguntar para o Patrick, você gosta mais de quê? Da mente de Zaira ou do corpo de Zaira? Ele vai dizer, peraí, não é bem assim. Não é uma coisa ou outra, as duas coisas estão misturadas. Amém, irmãos? Amém? Então, é claro que se a gente for para uma prática do dia a dia, você prefere o quê? Ir para uma igreja ou ter comunhão com Deus em casa? Mais uma vez, uma pergunta capciosa, uma pergunta que presume, inclusive, um adoecimento de quem está perguntando. Porque se eu vou à comunidade adorar a Deus, eu vou adorar a Deus em meio aos irmãos, ok? Inclusive com a ampliação do que é a igreja, que a gente não estuda e experimenta a igreja como uma reunião dominical. A nossa experiência de igreja é uma experiência de casa em casa, de dia a dia. Amém, amados? Então vamos estar acima dessas coisas em nome de Jesus, tá? Vamos pensar que a vontade é essa manifestação do que eu sei, do que eu experimento, e isso me leva a algumas deliberações. E eu decido que vou professar a minha fé. Amém? Vamos lá. Então, para ser verdadeiramente cristã, a pessoa precisa assumir com Jesus Cristo um compromisso de fé. Neste compromisso, a pessoa crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os seus pecados. Por isso, entrega a Jesus o destino eterno da sua alma e se dispõe dia a dia a procurar viver de acordo com seus ensinos. Seguir a Jesus implica numa tomada de posição radical. Ontem eu estava discipulando minha filha, no sentido familiar da palavra, né? A gente sabe que discipulado, ele é feito homem, discipulando homem, mulher, discipulando mulher. Mas dentro do seio do nosso lar, o pai da casa, o cabeça da família, ele acaba efetivamente discipulando a todos. Embora a esposa deva ter outra discipuladora, e a filha, a mulher, deve ser discipulada pela mãe. Ok? Se fosse o filho, o homem, seria discipulado por mim. Mas nesse discipulado de família, eu estava ontem pondo Sofia para dormir e estava ministrando a palavra para ela. E ela disse assim, pai, eu sou uma boa filha? Eu falei, você é uma ótima filha. Falou, pai, e o que é que eu posso... E assim, mas o que é que tem que fazer para ir para o céu? Aí eu falei, não é o que você faz que leva para o céu, é o que Jesus fez por você que leva para o céu. Agora, uma vez que você é salva, você deve agir como quem é salvo. Aí ela disse, ah tá, entendi. É exatamente isso que eu ia dizer para você. Não é o que você faz que lhe faz ser salvo, é o que Jesus fez. Uma vez que Jesus fez por você, cabe a você agora só obedecê-lo. Amém, irmãos? Quem seria capaz de manter-se salvo, pelo amor de Deus? É claro que a gente não pode extrapolar isso para uma preguiça, né? Para um libertismo, como os teólogos reformados chamam. Já que Deus fez tudo, agora eu vou botar uma raider e vou dar férias sobre os meus pés e vou curtir minha vida. Esse provavelmente não foi convertido. Porque a conversão, ela implica na necessidade de professar a fé intelectualmente, emocionalmente e através da vontade, da escolha. Amém? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, inclusive você que tem a versão NVI, tenha cuidado. É uma ótima versão da Bíblia moderna, só que tem alguns erros absurdos. Por exemplo, na NVI, esse texto de Lucas 9, 23, não sei se nesse evangelho, diz assim, se alguém quiser vir comigo, negue a si mesmo. Bem, é bem... Patrick, vem aqui, por favor. Vir comigo é assim, viu? Vir comigo é assim. Vamos comigo. Isso é vir comigo, do meu lado, ok? Vi após mim, atrás de mim, é isso. Amém, amados? Não é muito diferente? Obrigado, aplausos para o nosso ator. Então, olha só o que diz lá, ó. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome essa cruz e me siga. Então a ideia é, seguir a Jesus implica numa decisão, numa vontade. Existem pessoas que já receberam a salvação em Jesus, mas nós não vemos uma volição, uma vontade. Inclusive nos leva a questionar se foi salvo mesmo ou não. Não tem uma vontade de conhecer a Deus, de crescer em Deus, de viver a comunidade de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar, não para a salvação. A Bíblia diz que nós não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras que fomos salvos. Amém, amados? Eu não me recordo quando ou de quem veio a dúvida. Eu sei que surgiu em um determinado momento, trouxe agora, eu acho que é oportuno para tirá-la. Se alguém quiser vir após mim, em algum momento pode significar no sentido de substituí-lo, de ser o próximo, né? Como se diz assim, ó, se você quiser assumir a liderança, você tem que cumprir esse pré-requisito. Mas se você quiser ser um cristão ordinário... É muito inteligente a pergunta. Eu não sei exatamente, a gente teria que fazer um estudo hermenêutico. O que é estudo hermenêutico? O estudo hermenêutico, ele estuda o que o autor quis dizer quando escreveu. Né? Por exemplo, os estudantes de direito estudam a hermenêutica, que vem de Hermes, que seria aquele que ia ao panteão, e do panteão trazia informações para o povo na mitologia greco-romana. Tá? Pelo que eu entendo desse texto, assim, de forma mais simples, eu entendo que essa possibilidade não é remota nem remotíssima, não. Eu acho que Jesus pode estar dizendo quem quer continuar a minha obra. Até porque outros textos dão subsídio para isso. Agora, o contexto desse texto fala mais sobre sujeição. Né? Então, não é uma ideia interessante de analisar como uma ideia secundária. Até porque os ensinos de Jesus, eles se multiplicavam. Assim, ele falava uma frase, mas aquela frase repercutia absurdamente, né? Então, de forma mais complexa, sim, a gente pode entender que quem quer vir após mim vai continuar meu ministério. Como João disse, em termos semelhantes, que viriam após ele. Né? Ele começou o ministério e Jesus continuou. Claro que as nossas obras maiores que Jesus não são obras maiores que diz respeito à salvação, por exemplo. Né? A obra salvífica de Jesus, vicária, substitutiva, Jesus fez, a gente não pode fazer. Mas, numericamente, podemos alcançar na nossa vida um número maior de pessoas que Jesus. Né? E isso, ele não tem nenhum ciúme disso, ao contrário, a realização dele é isso. Né? Que a gente possa ter um ministério ainda mais espalhado do que ele teve. Ok? A profissão de fé não salva, nem o batismo salva. É uma coisa interessante, eu estava falando para os irmãos, porque muitos irmãos convertem nas casas aqui, convertem no acompanhamento e acabam nem vindo aqui no apelo no domingo à noite. Mas a gente acaba batizando. Vamos analisar um pouco da história da igreja. O levantar a mão, ele aconteceu no avivamento norte-americano no século passado, é uma forma muito oportuna, inteligente, de a pessoa manifestar a primeira experiência de fé dela. Só que, embora a gente não vá deixar de fazer apelo na igreja, que eu acho uma estratégia muito legal, ela não é antibíblica, ok? Amém, irmãos? Mas também ela não surgiu na Bíblia, tá bom? O que surgiu na Bíblia como profissão pública de fé é o batismo. É o batismo, ok? Então, na igreja primitiva, as pessoas não levantavam a mão para mostrar que converteram. Elas batizavam para mostrar que converteram, ok? Então, a gente não pode ter esse demérito, não pode ter não pode ter esse déficit, né? Não, que possa que a gente batize. Jesus disse de pôr no mundo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas, até que eu venha, e assim, só assim estarei convosco. Então a ideia é que a profissão de fé, ela tem uma questão intelectual, ela tem uma questão emocional e tem uma questão de atitude, que é a vontade. Amém? Se lhe falta alguma dessas três, peça a Deus e invista para que você consiga viver isso. Ok, amados e amadas? A profissão de fé não salva. Por quê? Porque às vezes a profissão de fé, e aqui eu não estou falando só daquela profissão de fé que a gente faz na hora do batismo, mas falar sobre a fé é algo que pode denunciar uma experiência verdadeira com Deus, mas pode ser também um engodo. Então, não é o que se diz sobre Deus, o que se diz que você crê de Deus, que faz você salvo, ok, amados? Mas é natural de quem é salvo que a sua intelectualidade, a sua emoção e a sua vontade sejam alterados. Amém? Então, o que mais decidir o destino eterno da sua alma, o que vai decidir o destino eterno da sua alma é o seu compromisso real com Jesus Cristo. Se você recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você está salvo. Quer tenha já feito ou não a profissão de fé. Interessante porque a Bíblia, ela coloca situações onde primeiro o cara faz a profissão de fé, depois converte. Tem outros que o cara primeiro fica cheio do Espírito Santo e tem dons e depois batiza e professa. Não existe essa ordem, ok? O que existe é que naturalmente as pessoas que receberam a Jesus, elas vão mudar. Não tem como a pessoa receber Jesus e não mudar. Às vezes fica um pouco até mais chato em algumas coisas. Olha só, não assim no sentido ruim da palavra, né? Minha tia tem um casal de tios fantásticos. Faleceu até ele, um homem, tio Lau. É um nome antigo, né? Lau. Olha o nome dos meus bisavós, avós. Lau, Plices, Pio. Acho Pio um nome bonito. Não é um nome para dar. Pio é piedoso. É uma ideia boa, né? Nem tanto, né, Zaira? Olha só. Gente, é tão engraçado isso que eu perdi o... Vamos aqui, vamos voltar. O meu tio Lau, ele já era um excelente marido. Quando tio Lau converteu, minha tia Vani, que é a pessoa mais discreta do mundo, gente, é a pessoa... Que pessoa sofisticada, viu? Ela diz isso para as irmãs, né? E acabou vazando. Eu cheguei com a maçã, ela diz assim: gente, eu orei tanto para lá o converter, mas sabia esse homem, ele ficou muito chato. Gente, eu me converteu, imagina só, mas glória a Deus, né? Eu pedi isso. É melhor o marido chato e crente do que o marido, né? Bem simpático e descrente. É claro que essa chatice que ela falou foram os rigores que aumentaram, né? Dele e tudo mais. Então, se você recebeu a salvação em Jesus, você naturalmente vai viver essa profissão de fé. Amém?